se eu perguntar aqui só essa vez, juro não tomar todo o seu tempo. Se ainda existe uma conchinha de amor, pra que deixar meu coração nesse pavor? O violão tá mudo, não quer mais tocar. A TV desligou, não quer mais ligar. E a Netflix que a gente curtia aquela série, eu esqueci de pagar. Tá vendo aí o que você é capaz de me causar? Se aquele quarto e a cama falassem, e os vizinhos não reclamassem do barulho daquela caminha velha, talvez eu nem me lembraria dela. Se aquele quarto e a cama falassem, e os vizinhos não reclamassem da TV no último volume, só de pensar eu morro. Mais ligar, e a Netflix que a gente curtia aquela série, eu esqueci de pagar. Tá vendo aí o que você é capaz de me causar? Se aquele quarto e a cama falassem, e os vizinhos não reclamassem do barulho daquela caminha velha, talvez eu nem me lembraria dela. Se aquele quarto falassem, e os vizinhos não reclamassem da TV no último volume, só de pensar eu morro de ciúme. Se aquele quarto e a cama falassem, e os vizinhos não reclamassem do barulho daquela caminha velha, talvez eu não me lembraria dela. Se aquele quarto e a cama falassem, não reclamassem da TV no último volume, só de pensar eu morro.